fé, descendente de Abraão. Um povo remido na terra, eleito para morar. Pela fé, descendente de Abraão, um povo remido na terra, eleito para morar em Sião. Descendente de